Fica mais um pouco, amor. Eu ainda não dancei com você. Somos quase vizinhos, fazemos o mesmo caminho. Vamos, me dê sua mão. Quando o baile acabar, eu deixo você no seu portão. Quando o baile acabar, eu deixo você no seu portão. Fica mais um pouco, amor. Eu ainda não dancei com você. Somos quase vizinhos, fazemos o mesmo caminho. Eu não vou pedir, mas se você quiser me dar aquele beijo ao qual eu faço jus, espero você entrar, acender e apagar a luz, abrir a janela e me dizer boa noite, Zé. Até amanhã, se Deus quiser, tá tudo legal. Fica mais um pouco, amor. Eu ainda não dancei com você. Somos quase vizinhos, fazemos o mesmo caminho. Vamos, me dê sua mão. Quando o baile acabar, eu deixo você no seu portão. Quando o baile acabar, eu deixo você no seu portão. Eu não vou pedir, mas se você quiser me dar aquele beijo ao qual eu faço jus, espero você entrar, acender e apagar a luz, abrir a janela e me dizer boa noite, Zé. Até amanhã, se Deus quiser, tá tudo legal. Fica mais um pouco.